O 28º Passeio Ciclístico do Dia das Crianças, promovido pela CDL de Gaspar, vai acontecer no próximo sábado, dia 12 de outubro. O evento começa às 9 horas da manhã. Para sabermos mais detalhes sobre esse passeio ciclístico, vamos conversar agora com o Jefferson Chiran, que é o gestor executivo da CDL do município. Jefferson, tudo já organizado para mais esse grande passeio ciclístico do Dia das Crianças? Mais um evento da CDL, já está tudo organizado, aguardando todo mundo para o 28º Passeio Ciclístico da CDL. Jefferson, e quem quiser participar, é só chegar no local no dia? Isso mesmo. Vamos estar aguardando todo mundo já no supermercado Carol, que vai ser o ponto de partida do 28º Passeio Ciclístico. E quem quiser participar, é só chegar lá. A gente lembra também que os 500 primeiros participantes que chegarem no local vão ganhar uma camisa exclusiva do evento. E qual será o percurso desse passeio? Esse ano a gente bolou um percurso um pouco diferente, até para a gente ficar modificando todos os anos, né? E ficar um trajeto legal para as crianças. Às vezes vem muitas criancinhas muito novinhas, então não adianta fazer um trajeto muito grande também, porque elas vão ficar cansadas e não vão conseguir. Então nós vamos sair do supermercado Carol, nós vamos passar pela lateral do Colégio Frei Godofredo, passar na geral, vem pela Rua 7, depois passa pelo centro e termina na Praça Getúlio Vargas, aqui é a Praça da Prefeitura. Jefferson, quem não comprou ainda o presente para o Dia das Crianças, vale lembrar que as lojas estarão abertas em horário especial na quinta e na sexta-feira. Isso mesmo. Quem não comprou presente ainda para a criançada, estaremos com horário estendido quinta e sexta-feira até as 19 horas. As nossas lojas estão preparadas para atender toda a sua demanda. E então não esqueça de lembrar de comprar o presente para aquela criança, às vezes um filho, um sobrinho, um enteado, um afilhado. Então diverte as crianças aí para presentear. O Dia das Crianças é um dia especial que movimenta todo o comércio da cidade. Sim, é uma data também que gira bastante o comércio, né? É uma data esperada, e então acho que nada melhor também para comemorarmos juntos já com esse passeio ciclístico e estarmos com as lojas abertas quinta e sexta para atender o público. E o passeio vem crescendo a cada ano no número de público. Verdade, cada ano vai crescendo, a CDL também faz suas premiações, teremos o sorteio de bicicletas, prêmios também das lojas aqui de Gaspar, teremos também premiação para o ciclista mais idoso que estiver participando na data do evento, teremos uma premiação para a escola que trazer o maior número de alunos com a camisa do colégio no dia do evento, tá? Então vai ser uma premiação em dinheiro para a PP, então nós fizemos até esse convite para todas as escolas estarem participando e trazerem as suas crianças para a gente conseguir premiar a escola com o maior número de alunos. E depois a gente vai também fazer um sorteio para a bicicleta mais antiga que tiver no evento. É bom as pessoas chegarem então um pouquinho mais cedo para se organizar. É bom chegar mais cedo para garantir e também para garantir a sua camisa, que é uma camisa diferenciada, a camisa ficou muito bonita até, e então para estar ali participando desse 28º Passeio Ciclístico da CDL. Nós conversamos com o Jefferson Chiran, gestor executivo da CDL, nos falando sobre o 28º Passeio Ciclístico da CDL, que vai acontecer nesse sábado, dia 12 de outubro, Dia das Crianças, a partir das 9 horas da manhã, com saída do supermercado Carol, no bairro 7 de Setembro. Da CDL, Gil Dias para a Rádio Sentinela.